Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Hoje nós começamos a apresentar o Apocalipse de forma que possamos conversar com vocês sobre este livro tão importante da Bíblia Sagrada, aliás, o mais importante livro do mundo. A não ser que Jesus não valha nada e os grandes pensadores sejam maiores que ele. E esses grandes pensadores diante de Jesus são pulguinhas, todos somos. Eles são apenas emissários que o grande e divino chefe da humanidade mandou para o nosso socorro. Nós vamos estudar o Apocalipse, digamos assim. Com tranquilidade, enérgico, quando tivermos que ser. O que nós queremos é que ele chegue ao coração de todos vocês. Não será uma aula de erudição. Para isso, texto que eu dei também aí, na série Apocalipse e Profecias. Pois eu tenho que terminar também aquela série lá. Aquela para os homens eruditos. Vocês tiveram tempo para chegar ao Apocalipse, há muitas versões, não é? Aqui a publicação, Apocalipse de Jesus, o livro das profecias finais, com essa forma eufônica que o irmão Zaru sempre apresentou, este livro vital para a nossa sobrevivência. LBV é um órgão vivo, a religião de Deus também. Vamos então à política de Deus. Apocalipse de Jesus, segundo São João, explicado ao simples de coração. E hoje eu quero homenagear os soldadinhos de Deus da sucursal do Rio de Janeiro. Eu vinha de avião com Pedro e Wellington, carregado de problemas. A LBV é uma obra grande, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava preocupado realmente. Eu vi o Felipe, né, Felipe, o filhinho aí da Maria e do Edson. Falou, irmão pai, falou, irmão pai, como você não vai ver? Aí eu cheguei e comecei a rir, né? Aí daqui a pouco apareceu o Elias, né? Filho do Vanderlei, aí chegou lá em cima, irmão da Sheila, que me mandou um bilhetinho aqui. Ele chegou, eu consegui ver, o rapazinho é rápido, cadê ele? Ele estava aí agora mesmo. Isso aí vale todo o sacrifício e toda a luta, sabia? É para eles esse esforço. Por isso, não podemos ficar com quem não quer nada com Jesus. Né? Vamos lá? Todo mundo com o Apocalipse nas mãos? Posso ir? Pode! A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta. E vi uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. E com ela abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. E lhes foi ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças tinham coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Os seus dentes como dentes de leões. Vestiam couraças como couraças de ferro. O estrondo das suas asas era como o barulho ensurdecedor de carros e muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre si como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon, e segundo o latim significa o exterminador. O primeiro ai passou. Eis que depois destas desgraças vem ainda 2 ais. Então vamos lá, vamos repetir algumas coisas, porque muita gente agora está iniciando a ouvir o Apocalipse, já estamos no capítulo 9, para os simples. Vamos recordar rapidamente algumas coisas. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Me vejam aqui, por favor, a terceira chave bíblica da volta triunfal do Cristo, ali, ó. O livro de Deus, lá no final. Vamos comparar essa passagem com o Evangelho de Jesus. É bem pro final. Daqui que eu estou bem acostumado. Ah, isso. Eu acho no instantinho. É a terceira chave. esse trabalho magistral do irmão Zarur. Aqui está dito assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Observe o caída. Agora vamos à terceira chave bíblica da volta triunfal de Jesus. O livro de Deus também está no primeiro volume da coleção Brasil e o Apocalipse. Publiquei essas 21 chaves no primeiro volume de Brasil e o Apocalipse, no volume único do livro de Deus, na revista Jesus está chegando, no jornal da LBV, de todas as formas me foram concedidas para que o maior número de pessoas possam tomar conhecimento delas. Estão já transpostas para o inglês, não é isso, Conceição? Tem que passar para o russo também, para as outras línguas. Vamos lá? Sinais no céu, sol, luas, estrelas, visíveis a toda a humanidade. Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 21. Grandes sinais no céu. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do céu. No Evangelho, Jesus anuncia a queda das estrelas. No Apocalipse, ele já apresenta, na quinta trombeta, uma estrela caída. Não pode ser um corpo celeste. Por que que não pode ser um corpo celeste? Logo na sequência do versículo 1, no capítulo 9, está dito o seguinte: e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Você vai entregar uma estrela, uma chave. A terra desapareceria se caísse no sol, dentro de uma caverninha pequenininha, em um buraquinho lá qualquer. Então a estrela aqui são potestades celestes que não mereceram a permanência no céu e são jogadas lá de cima pelo arcanjo Miguel à terra. Isso é uma figura literária, bíblica, para expor um acontecimento de ordem legal divina, digamos, da disciplina. São entidades profundamente desenvolvidas no campo do intelecto, mas frias no coração. Porque nós funcionamos na Terra com as duas inteligências, que afinal são uma só, não é? A inteligência do cérebro e a inteligência do coração. Mas prossegue o irmão Zarur aqui na chave 3. Com a verticalização do eixo da Terra, a expressão perfeita é mesmo essa: parecerá que as estrelas cairão do firmamento. E muitas coisas espantosas acontecerão, como adverte o próprio Jesus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 11. Mas que história é essa de uma entidade intelectualmente desenvolvida e que é jogada lá de cima, quer dizer, isso é em termo, forma literária, bíblica de dizer. E quando diz jogada lá de cima, quer dizer, mandada à terra para. Isso é que nós veremos no próximo programa. Deus está presente.